Me dá essa bola aqui. Tá na minha vez. Me dá. Não tá. Tá sim. Você acabou de jogar. Mas você me perdeu. Dá. Me dá essa bola. Meu Deus, estão brigando de novo. Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho, é porque está limpinho. Mas se ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz dar dor no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação! Como ficou meu coração? Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum. Coração faz tum-tum-tum. Faz tum-tum, faz tum-tum. Coração faz tum-tum-tum. Mas pra Deus limpar o coração, tem que pedir perdão e mudar de atitude, senão não adianta de nada, ué. Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho, é porque está limpinho. Mas se ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz dar dói no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação! Como ficou meu coração? Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum. Pega, pega, pega. Braço, perna, chuta mesmo, ó.